1977, sertão da Bahia. Um homem franzino, de feição fechada, se sobe na cacunda de Monte Santo. Tira do pescoço um rosário, levanta pro céu e murmura. Faz um gesto de redentor e diz: estás excomungado. Lança um olhar sisudo na direção do vaza-barris e caminha para lá, levando sede, revolta e uma legião de adeptos orando. Do céu desceu uma luz que Jesus Cristo mandou. Santo Antônio Aparecido dos castigos nos livrou. Quem ouvir e não aprender, quem souber e não ensinar, lá no dia de juízo sua alma penará. Penitentes e contritos na sagrada procissão, da bandeira de Pilatos anunciar ressurreição. Coronel Moreira César, muitas guerras ele venceu. Venceu a dos cachimbo, na dos canudos morreu. Era Antônio Conselheiro, penitência, fé na sorte, os rebeldes de canudo em tempo de cravinote. Vão rezando cana brava, Jeremboabo, Uauá e Tombas, Jacurici e Curiaçá, Vaza-Barris e Itapicuru.